Michael chegou em casa em um momento complicado. Querida Julie, nós seres humanos somos criaturas estranhas. Quando vamos jantar com o presidente da empresa em que trabalhamos, nos preparamos com cuidado para o encontro, revisando o que devemos dizer e como vamos dizê-lo. Antevemos dificuldades, nos mobilizamos para enfrentar os problemas. Isso é correto, afinal, nossa carreira está em jogo. E no entanto, ao voltar para casa após um longo dia de separação, quando estamos prestes a reencontrar a pessoa mais importante de nossas vidas, raramente nos submetemos a qualquer tipo de preparação. Entramos em casa acreditando que podemos ser nós mesmos. Esse é um infeliz equívoco. Devemos sempre nos preparar para o tempo que passamos com os nossos cônjuges em casa. Como discutimos antes, não estou recomendando um comportamento artificial, mas antes uma introspecção deliberada da alma. Alguns momentos de meditação nos quais você reflita sobre o precioso dom do amor e de seu casamento com Michael. Naquele dia, principalmente por ser o dia dos namorados, você esperava que Michael, ao retornar do trabalho, estivesse radiante ao cumprimentá-la e expressasse a sua alegria por estar com você após longas horas de trabalho. O que se passou foi o oposto. Michael estava tenso, exausto e precisava da atmosfera acolhedora de um lar amoroso. Ele também presumiu, rápido demais, que encontraria em você a mais pacífica das disposições. E, no entanto, seu dia no escritório também tinha sido problemático e estressante. Se vocês tivessem tido um momento de reflexão e preparação antes de se reencontrar, estariam prontos para responder com compreensão amorosa às expectativas frustradas um do outro. Em vez disso, ambos acreditaram que encontrariam em casa somente amor e consolação, não irritação. E quando seus problemas não receberam a atenção e o consolo desejados, reagiram ao desapontamento com uma explosão verbal. Em vez do lar ser a fortaleza e o refúgio de que precisavam, tornou-se tão desagradável quanto fora o resto do mundo ao longo daquele dia. A noite foi um desastre. Da próxima vez, tente se preparar melhor antes de cumprimentá-lo e peça a ele que tente fazer o mesmo. Tenho certeza de que ambos ficarão muito satisfeitos com a diferença de que isso fará em seu casamento. Aguardo notícias suas em breve. Até lá, por favor, transmita meus mais afetuosos cumprimentos ao seu querido Michael, Lily.